Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos continuar nossa leitura. Hoje vamos ler o capítulo 14 do segundo livro de Reis. Capítulo 14 do segundo livro de Reis. Bom, só para você saber, o texto continua falando da história. Né, óbvio, até redundante, da história dos reis de Israel e de Judá, Reino do Norte e Reino do Sul. Nesse capítulo vai se falar sobre o reinado de Amazias em Judá, Reino do Sul. Amazias é derrotado por Jeoás. Vai falar da morte de Jeoás, rei de Israel, Reino do Norte. Tá bem? Um é do sul, outro é do norte. A morte de Amazias, rei de Judá. Guarde aí, memorize e fique. Falou Judá, reino do sul. Falou Israel, reino do norte. Tá bem? Vai falar finalmente do reinado de Jeroboão II de Israel, reino do norte. Então, tudo igual que nós temos visto nos últimos capítulos. A única diferença nos últimos quatro capítulos, três, agora o quarto capítulo, é que tudo está sendo relatado para preparar o leitor. Quem escreveu, escreveu com essa intenção mesmo. Preparar o leitor para entender o fim, o final do Reino do Norte. Nesse caso, é final mesmo. O Reino do Sul, ainda eles vão para a Babilônia, voltam. Nós vamos ver isso no livro de Esdras, de Neemias, a história me fugiu, eu já lembro, né? Zorobabel, né? Então, Esté. Então, no Reino do Sul ainda vai haver uma última oportunidade, embora vá cair também. Agora, o Reino do Norte, quando acaba, acaba de vez. Os israelitas, as mulheres israelitas são levadas para outras nações. Os homens, muitas vezes, são levados também para outros lugares. Casais são separados. Eles são misturados com outra civilização e se a idolatria já estava presente, mesmo nesse momento que havia uma unidade, primeiro na tríplice monarquia, Saul, Davi, Salomão, e uma pequena, menor unidade no Reino do Norte e o Reino do Sul, com os descendentes de Salomão, agora, quando caiu o Reino do Norte, não mais existirá nem lembrança. Eu disse para vocês uma vez, vou repetir, agora, depois da Segunda Guerra Mundial, o povo de Israel voltou lá para o Oriente Médio. E, tendo voltado, com os últimos estudos, agora estou andando algumas décadas, com os últimos estudos de DNA, muitos deles que moram em outras nações ao redor estão perguntando: será por causa do costume que eles carregaram, posturas que tiveram, a fé num Deus único, ou seja, por vários elementos conjunturais e teológicos, eles estão perguntando: será que eu tenho origem hebreia? Será que eu sou hebreu? Sim ou não? Então, há hoje, em julho de 2025, gente fazendo exame de DNA na circunvizinhança do Estado de Israel para descobrir se o tipo sanguíneo, aí eu já não sei explicar para vocês, pelo DNA, para descobrir se é semelhante aos atuais habitantes do estado de Israel pós-guerra, né? Então, os que voltaram, que são israelitas. Então, hoje, imagine, o Reino do Norte caiu lá atrás. Nós estamos falando de 800 a.C. Então, foi uma queda, você pode dizer, definitiva, né? Em termos de história, de reino, pedaço de terra, fé, uma série de coisas, né? Idioma, embora haja uma semelhança entre os idiomas semitas. Então, isso é uma coisa. Esses quatro capítulos estão preparando para dizer para você e para mim: o Reino do Norte caiu, o Reino do Norte vai cair. E essa queda, eu estou dizendo para você, pensando no ano 2000, vai? Tem quase 3 mil anos. Então, essa queda foi avassaladora. E ainda não acabou o resultado de todas as pessoas que estão procurando fazer o exame para saber se tem ascendência israelita ou não. Não acabou. Tem muita gente fazendo. Isso é fato histórico conhecido por todos em Israel e muita gente que acompanha, que estuda o Estado de Israel, você está estudando de alguma maneira, ainda que de modo devocional e mais simples, né? Mais superficial, mas você agora está sabendo. Então, essa queda teve uma repercussão na vida de milhares de pessoas 2.800 anos. Quase 3 mil anos, é né? Uma coisa impressionante, tá bom? É isso aí. Então eu vou ler agora para você. Vamos ler juntos o capítulo 14, que tem também uma referência em 2 Crônicas 25, de 1 a 4. Reinado de Amazias em Judá. Antes disso, eu leio uma mensagem que o pastor Paulo mandou, a grandeza do reino de Deus, que para mim tudo isso aqui tem a ver com um propósito maior, que é o reino de Deus, que o Messias vai trazer, Jesus, né? Ao chegar em Cafarnaum, Jesus faz uma pergunta direta aos discípulos: sobre o que vocês conversavam no caminho? E houve um silêncio. Eles haviam discutido quem seria o maior entre eles. A reação mostra um embaraço diante de uma ambição humana que contrastava com os valores do reino de Deus. Qual é o contraste? Você pergunta. Pastor, qual é o contraste? Porque o reino de Deus fala de humildade e eles estavam perguntando entre eles quem era o maior entre eles. Bom, o desejo de destaque é algo profundamente enraizado em nós. Ansiamos por reconhecimento, por autoridade, isso desde o pecado original, por influência. Mas Jesus, com sabedoria e ternura, vira esse pensamento de cabeça para baixo. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último e o servo de todos. Para ele, a grandeza está no servir. Como reforço, Jesus abraça uma criança e diz que recebê-la em seu nome é o mesmo que recebê-lo. Um gesto simples, mas de enorme profundidade. No mundo atual, onde o sucesso é frequentemente medido por títulos, status, Esse ensinamento continua sendo um desafio, mas é exatamente aí que a beleza do reino se revela a ponto C ponto barro, o autor. Tá bem? Então, que nós não caiamos ou permaneçamos com essa sequela do pecado original, mas busquemos servir a todos e servir também não para aparecer, mas ser uma pessoa simples, né? Uma pessoa de bom coração, uma pessoa que ama os outros, que ama o próximo e ama o Senhor. Então, para não cair nessa postura que o nosso mundo, que o mundo que nos cerca, não nosso, né? O mundo que nos cerca tem, porque o mundo jaz no maligno, então que nós não tenhamos esse tipo de atitude. Quem é o maior? Ah, eu quero ser o maior, tal. Vamos jogar isso fora e pensar em servir, tá bom? Joia. Eu prometi a vocês que estão orando, então aproveito agora, antes da leitura bíblica, porque depois a leitura é sobre os reis, lá como eu mencionei. Então, eu digo de novo: já alcançamos 20 países, ou 18 países e 2 territórios. Para mim, são 2 países, e 2 países onde o evangelho é proibido. Como nós estamos entrando nos países árabes, muito provavelmente isso aqui pode estar ligado à Coreia do Norte, à China, ou outros lugares de ditadura, né? De esquerda ditatorial mesmo, né? Aliás, a própria premissa do sistema é a ditadura do proletariado, que acaba não sendo proletariado nada, quem manda é o partido, né? Bom, não tem como saber, só o relatório vem e vem dizendo região desconhecida, né? O fato é que essa região desconhecida, uma delas em especial, tem crescido muito o número de ouvintes, né? E enquanto há países com 7 escutas, com 18 escutas, essa região desconhecida está com 104 escutas. Então alguém está furando o bloqueio lá e conseguindo. Que Deus abençoe os missionários, os irmãos que estão sendo perseguidos. Hoje ainda há perseguição. Que Deus abençoe a todos os que estão levando o evangelho, transmitindo o evangelho. Alcançamos 20 países, chegamos a 407.731 escutas ou visualizações, porque tem o YouTube Metanoia, que vem com uma forma de ministrar que você pode visualizar, não só ouvir, mas visualizar. Então, são escutas e visualizações. E nós estamos muito felizes. Isso tudo está sendo feito através do YouTube, com Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura, pelo blog logos7.blogspot.com. Tudo que é ministrado, a missionária Vivian vai colocando no blog, e pelo WhatsApp, que é esse número que você está recebendo, é o número que mais recebe pessoas. Só que eu não vou inserir ninguém no grupo, porque eu recebo muitas mensagens e acaba lotando o telefone das pessoas de mensagens. Então, o que que a gente faz? A gente recebe o nome da pessoa e coloca num outro. A gente tem dois, né? num outro lugar de envio, vamos chamar assim, tá bom? WhatsApp Santidade Bíblica. Eu tenho que contar todo dia os que ouviram, mandar todo dia. Então é um trabalho gostoso, mas que leva muito tempo, né? E além de se preparar em oração, em relacionamento com Deus, esse é o melhor preparo. Também a leitura do texto, é claro, antes o contexto. Embora eu tenha que falar para vocês num tempo menor, no meu caso eu tenho que me preparar muito mais, né? Foi assim durante 35 anos de ministério pastoral que eu completei. Esse é o 36º ano. Então, nós estamos fazendo isso via YouTube, via blog, via WhatsApp. Eu não fico fazendo pedido de oferta todo dia, faço quando mando relatório, acho inescrupuloso. Você pode me achar purista, mas não é por purismo. É que eu acho inescrupuloso. A Bíblia me ensina: de graça recebeste, de graça dai. Ah, mas vocês não precisam? Precisamos, claro que precisamos. Se estivesse numa igreja como algumas igrejas históricas que têm remuneração, não precisaria. Já foi o nosso caso. Hoje precisamos? Precisamos. Ainda assim, eu prefiro orar, orar, orar e pedir ao Senhor o sustento, o medicamento, essas coisas, mesmo que não sobre nada, além de sustento, medicamento e algum gasto extra, mas eu não fico pedindo todo dia. Hoje eu vou passar para você, porque é tempo de relatório, e uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. Eu falo. Se você assistir um programa de televisão neopentecostal, fica embaixo, do lado, eles pedem, fazem campanha. É uma coisa assim avassaladora para arrecadar dinheiro, né? Ah, é porque é mais caro. Não, não é só porque é mais caro, não, porque tem pessoas, apóstolos aí, bilionários, né, entre os mais ricos do mundo. Então, tanto no Brasil como fora do Brasil, há essa postura. Ela é, na minha opinião, incompatível com o reino e inescrupulosa. Não, não deve ser feito. Bom, então vai lá. Daqui uns 2 meses eu falo de novo, mas se você quiser ser um mantenedor permanente, isso nos abençoará muito, com o valor que você quiser. É só ligar para nós e dizer: eu quero ser um mantenedor permanente. E quando eu falo isso, tenho que dizer a você: há pessoas que são permanentes e que enviam R$ 30 por mês. Ah, mas com R$ 30 não daria para vocês. Não, não daria. Tem outras pessoas com R$ 50 por mês. Outra pessoa. Tem outro, só que aí tem outra pessoa que dá R$ 200 ou R$ 300. Eu vou dizer para vocês assim com muita transparência: o nosso recebimento de oferta, na soma total, em média, é de um salário mínimo, mais ou menos, é o que com o qual a gente está vivendo. Esse é o total. Isso ainda porque há, da parte de duas igrejas, uma metodista e uma, a Igreja Galileia, uma coleta que se faz entre os irmãos, cada um faz uma oferta de um pouquinho, e eles mandam, e eles têm um valor, então, que é maior e supre. Ajuda a chegar nesse mais ou menos 1.200, 1.300, 1.000. Não dá para precisar, mas em média é isso. Então, se você quiser ser um contribuinte permanente, liga para nós e diga: olha, eu quero ser e o valor que eu posso ofertar é esse. Se você percebe que o alcance está sendo satisfatório e há unção, se você percebe que há unção, que há presença do Senhor, então eu convido você a ser parte disso. Tá bom? Pix 247-190-158-16. Repito, 247-190-158-16. Eu já fiz a minha abertura de conta aqui e agora eu tenho que esperar a minha ida. Eu vou na próxima semana ou daqui a uns 15 dias a Caratinga novamente para ter um segundo Pix. Como eu disse para vocês há tempos que ia fazer, só que eu não vou todo dia para lá, né? A gente mora aqui em Entre Folhas, os entrefolhenses entendem. Aqui nós só temos a possibilidade de manejar pela lotérica, quem tem conta na Caixa, né? E você nem sabe quem depositou, porque extrato só lá no banco. Muito bem. Então, eu peço a sua, agradeço primeiro e peço a sua oração, mas assim, permanente. Eu posso dizer que isso é o melhor que você pode fazer por nós. Mais que a oferta, pastor, muito mais. Infinitamente mais. Porque através da oração, o Senhor se agrada. E agradado o Senhor, ele proverá. E tem feito isso. Então eu peço, agradeço e peço a sua oração, agradeço e peço a sua divulgação. Divulgue para mais alguém da sua denominação. Nós estamos falando com tantas denominações, mas tantas, que eu sou incapaz de reproduzir para vocês agora. Mas a gente recebe telefonema de gente de denominações diferentes, dando retorno, perguntando sobre algum, sobre a nossa vida ou sobre questões da Bíblia. Então, divulgue para mais um da sua igreja, ou da sua família, ou da vizinhança, divulgue para mais um. Agradeço por toda a divulgação. E agradeço por esses irmãos de oferta permanente. Agradeço mesmo, porque nos tem sustentado. Agradeço ao Senhor, aos irmãos. E peço que você também fale com mais um. Fale com a pessoa mais aberta nesse sentido, mais sensível nesse sentido, se ela não deseja se tornar um mantenedor assim todo mês. O mantenedor eventual acontece da gente receber ofertas. Ele é uma bênção, porque aquela hora que você está precisando, você já chegou o valor todo do mês e não vai dar por algum motivo, e ele é uma bênção. Nós agradecemos. Mas em termos de previsão orçamentária do que a gente tem que gastar e do que a gente vai receber, para fazer previsão aí precisa saber que vai cair entre o dia 5 e o dia 10, valor tal que vem da pessoa tal. Então, é isso. Irmãos, o que eu tinha para falar de relatório está dito. E eu confio em Deus. Só peço ao Senhor também que aumente o número de pessoas que ouvem nos países, no Brasil e nos países, e peça mais, porque já há uns 6 meses que nós estamos com esses 20 países. Então, peça para que outros países, brasileiros que estão em outros países, ouçam né? Descubram o blog e peça mesmo para que a gente alcance mais vidas, para que vidas se convertam. Qual é o objetivo, pastor? O objetivo da leitura bíblica é ajudar na conversão de pessoas, na santificação das pessoas, na maturidade cristã das pessoas. Esse é o objetivo. Tá bom. Agora, a leitura do texto, somente a leitura, e você vai lembrar, você que está acompanhando, dos capítulos anteriores. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Que é rei de Judá? Reino do Sul. Ele tinha 25 anos de idade quando deu início ao seu governo e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã. Ela era de Jerusalém. Amazias praticou o que o Senhor aprova, todavia não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás. Entretanto, os altares pagãos não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Uma paradinha. Irmão, não faça mudança na sua vida pessoal ou no ministério que você exerce, pela metade, ou 3/4. Não dá para fazer a reforma, andar como Davi andou e ainda permitir elementos estranhos, altares pagãos aqui, elementos estranhos do mundanismo na nossa prática de vida. Não dá. Não é possível servir a dois senhores. Não faça isso. Não é possível servir ao reino e ser, eu dizia para o meu irmão, um senhor feudal também. Não dá para ser, né? Nós temos que ser, como Jesus falou, compatíveis com os valores do reino, que foi lido aqui agora. Andar de modo compatível com os valores do reino. Não dá para ser metido, né? Não dá para ser querer ser uma estrela, uma celebridade, não dá para fazer isso. Isso é altar pagão que não foi derrubado no seu coração, tá bom? O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Logo que o poder real se consolidou em suas mãos, mandou matar aqueles seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai, mas não mandou matar os filhos dos assassinos em obediência ao que está escrito no livro da Torá, da lei de Moisés, onde Yahvé ordenou expressamente: os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá a sua pena e morrerá, se for necessário, pelo seu próprio pecado. Foi Amazias que também venceu 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, alterando o seu nome para Jocteel, nome pelo qual essa cidade é conhecida até os dias em que o livro foi fechado, até os nossos dias, né? Bom, do versículo 8 a 14, nós vamos falar de Amazias, que é derrotado por Jeoás. Vamos ver? Certo dia, Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeo, rei de Israel. Opa, rei de Israel é o quê, irmão? Reino do Norte. Com o seguinte desafio: vem a guerra, enfrentemos um ao outro. No entanto, Jeoás, rei de Israel, mandou em resposta essa mensagem a Amazias, rei de Judá. O espinheiro do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dá tua filha em casamento ao meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Na verdade, atacaste Edom e te tornaste arrogante. Glorias-te disso. Contudo, fique em tua casa, pois por causa Por que causarias uma desgraça para ti e Judá? Mas Amazias não deu ouvidos a essa advertência, e Jeoás, rei de Israel, partiu para a guerra. Enfrentaram-se os dois, ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, no território de Judá. Judá acabou derrotado por Israel, e cada um fugiu para sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás e neto de Acazias, em Bet-Semes, e dirigiu-se a Jerusalém, onde derrubou 180 metros da muralha da cidade, desde a porta de Efraim até a porta de Esquina. Apoderou-se de todo o ouro e prata e todos os objetos que se encontravam na casa de Yahvé e no tesouro do Palácio Real, além de reféns, e retornou para Samaria. Irmãos, eu quero dar uma dica para vocês. Agora, com computadores, os mais jovens vão fazer isso com mais facilidade. Para você, assim, ficar fera no livro de Reis e saber quem é o filho de quem, quem é o neto de quem, qual foi o rei que sucedeu o outro rei, você pode fazer uma árvore genealógica. Desde o primeiro que nós lemos até o final, tá bem? Faça essa árvore, faça um tracinho e você indica quem é o filho, e depois desse, quem foi o próximo, e depois quem foi o próximo. Só lembre que no início tudo se chamava Israel, o nome que Jacó recebeu de Deus. Tudo, todo o povo era Israel. Mas lembre que depois dos três principais monarcas, Saul, Davi e Salomão, vão surgir vários problemas e conflitos, e esses conflitos vão gerar uma divisão no reino geral do povo de Israel, e aí ficarão sendo conhecidos como Reino do Norte e Reino do Sul. Eles realmente rompem. Eles rompem um com o outro. Às vezes se apoiam, depois se separam de novo, se apoiam, se separam, né? Então, mas você deve lembrar disso. A parte norte, 10, 9 tribos e meia, fica sendo chamado de Israel. E a capital era Samaria. E o reino do sul era Judá, e a capital era Jerusalém. Faça uma árvore genealógica e você vai ficar fera nessa questão. Agora a morte de Jeoás, rei de Israel. Ora, os demais atos de Jeoás, tudo quanto realizou, sua glória e façanhas em sua luta contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Joás repousou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Jeroboão, seu filho, foi aclamado seu sucessor. Olha o exemplo aqui, tá? Joás, depois o seu filho Jeroboão, e você vai saber quem era filho de quem, quem assumiu o reinado, e vai fazer essa árvore genealógica. Uma tarefinha que você pode fazer no devagar, não faz tudo, né? Vai lendo de novo e fazendo devagar para se tornar um conhecedor maior. A morte de Amazias, rei de Judá. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Então, geralmente, o texto faz esse paralelo. Quem está reinando no sul, quem está reinando no norte, tá? Todos os demais acontecimentos importantes do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Tramaram contra ele uma conspiração em Jerusalém. Ele fugiu para Laquis, mas mandaram persegui-lo até Laquis e ali o mataram. transportaram seu corpo a cavalo e o enterraram em Jerusalém, junto de seus antepassados, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá escolheu Azarias, também chamado Uzias, de 16 anos, rei em lugar de seu pai, Amazias. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá depois que o rei repousou com seus pais. Em último lugar, o texto vai falar do reinado de Jeroboão II. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, foi proclamado rei de Israel em Samaria. Reinou 41 anos. Ele praticou o que era mal aos olhos do Senhor e não se afastou de todos os seus erros, de todos os erros e pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha feito Israel cometer. Restabeleceu as fronteiras de Israel desde a entrada de Ramat, no norte, até o mar de Arabá, o mar morto, no sul, tudo conforme Yahvé, o Senhor Deus de Israel, havia prometido por intermédio do seu servo, o profeta Jonas, filho do profeta Amitai, de Gate-Hefer, porquanto observou o Senhor que a aflição de Israel era sobremodo amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse Israel. Considerando que Yahvé não dissera que apagaria o nome de Israel debaixo do céu, o próprio Senhor os libertou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Olha só que interessante. O Senhor ainda, por causa da aliança, está até hoje, agora, permitindo que os que se perderam por quase 3 mil anos, redescubram a sua linhagem hebraica. O restante da história de Jeroboão, tudo que realizou, suas façanhas, as guerras que empreendeu e como reconquistou Damasco e Amate para os domínios de Judá e Israel, tudo isso não está escrito no livro das Crônicas de Israel? Descansou Jeroboão com seus antepassados, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, ascendeu ao trono e reinou no seu lugar. Olha aí, você pega um nome, Jeroboão descansa e Zacarias assume. É só falar, Jeroboão indica com uma setazinha, isso pode ser feito no computador, os jovens aí que manjam muito, eu não manjo, mas os jovens que manjam muito fazem isso com facilidade, tá bom? Para encerrar, antes da bênção, que a gente gastou muito tempo falando hoje do relatório, é sempre assim a cada, por isso que eu optei por fazer a cada 2 meses. E também porque a gente chegou num volume que agora pode parecer, ah, né? Eu não quero nem a aparência do mal na minha vida. Já tive, infelizmente, momentos, nesses 40 anos de conversão, momentos de pecado. Mas eu pedi perdão a Deus, e Deus me perdoou, e a cada momento da minha vida com Deus, de relacionamento, eu não quero nem a aparência do mal. Eu não quero que dizer esses números aparente para você que eu estou satisfeito, porque não estou. Eu só estarei satisfeito no último dia, depois do último dia da minha vida, quando eu me apresentar diante do Senhor e primeiro deitar no colo dele, né? Ser abraçado por ele, e depois, quando eu for apresentar o fruto dos dons e talentos, aí sim, o gozo eterno, a alegria eterna. Enquanto isso, é trabalhar, trabalhar, trabalhar e com disciplina. Relacionamento e disciplina. Para encerrar, Yahvé, em função de sua lealdade e misericórdia, está oferecendo a última oportunidade de Israel se arrepender dos seus muitos e terríveis pecados. Olha aqui. Há muitas igrejas no Brasil e deve haver fora do Brasil também, onde há uma quase idolatria do Estado de Israel, do povo israelita. Irmãos, isso não é agradável ao Senhor. Olha aqui, o Senhor teve que usar a vara dele. Ele estava dando a última oportunidade para ele se arrepender dos muitos e terríveis pecados. Então nós amamos Israel. Sabemos que Jesus vem da casa de Israel e vem para focar o seu ministério na casa de Israel e depois o Espírito Santo vai fazer o trabalho com os gentios, né? Vai dar sequência a isso. Então, aleluia por tudo que nós encontramos de bom na vida de Israel, personagens como Elias, como Eliseu, aleluia. Mas pare por aí. Não idealize e não idolatre. Não pense que por ser israelita, o povo sempre foi fiel. Não. Cometeram atos de paganismo, cometeram atos de idolatria, abandonaram o Senhor, e isso foi constante na história de Israel, da saída do Egito até a dispersão no ano 70, sempre foi uma marca. Algumas pessoas remanescentes, fiéis, que traziam a verdade da parte do Senhor, ou anciãos, ou juízes, ou profetas, mas o povo sempre se deixou inclinar para o mal. Sempre, desde o Êxodo até o ano 70, quando eles são dispersos. Irmãos, isso também pode acontecer com a igreja. Então, não vamos idealizar ninguém, nem idolatrar ninguém. Porque nós temos que ter humildade para buscar o Senhor todo o tempo e, buscando sinceramente ao Senhor, nos arrependermos dos nossos maus caminhos e pedir ao Senhor uma transformação tal em nossa vida que nós sejamos os remanescentes fiéis na nossa geração. Então, aqui está dizendo que o Senhor estava dando uma última oportunidade aos terríveis pecados de Israel. O Senhor, várias vezes, aplicou a vara da disciplina divina. É preciso, muitas vezes, usar a vara da disciplina, através das adversidades, buscando corrigir seu povo amado e fazer com que Israel voltasse seu coração para ele. Quando é necessário, o Senhor usa a vara. Eu contei para vocês agora que já cometi pecados. Ah, quando cometi pecados, o Senhor não teve dúvida. O Senhor chamou a atenção e usou da vara da correção. E aí você tem que entender que isso é consequência do teu pecado. Ele perdoou o pecado, mas não tira o processo de correção, não anula o processo de correção, porque a correção é para o meu bem, é para o seu bem. Então, o Senhor várias vezes usou a vara da disciplina aqui com Israel, através das adversidades, para corrigir o povo dele. Não é para fazer o mal, não é prazer maquiavélico. Não, é para corrigir seu povo amado e fazer que Israel se voltasse com o coração para ele. Agora veio o teste da prosperidade nacional. Opa! Isso tem que ser falado em alta voz para os chamados evangélicos. Que coisa nefasta na maioria, né? Essa evangélicos. Não tem quase que coisa pior nesse mundo do que os evangélicos do Brasil, né? Agora veio o teste da prosperidade nacional. E o livro de Amós nos revela que Israel voltou a falhar, mesmo na época em que tudo corria bem grande prosperidade e eles pecando. Usando o poder econômico para oprimir os pobres. Ah, falam de prosperidade, prosperidade, prosperidade, principalmente o neopentecostalismo, mas quem prospera mesmo são os líderes lá. E um ou outro do povo consegue nas campanhas essa prosperidade, mas quando consegue, esquece dos pobres e oprime os pobres, o que nós chamamos de tornar os pobres como pessoas invisíveis. É como se aquele trabalhador que retira o lixo das nossas casas fosse alguém que a gente nem vê, nem saúda, nem cumprimenta, ele é invisível para nós. Que mesmo quando acontece a prosperidade, aí vem uma outra possibilidade de pecado, oprimir o pobre, vivendo no luxo e transformando os cultos religiosos apenas em festanças sociais. Aqui a gente já pode incluir os reformados, a Igreja Católica, então, né? Grandes festanças sociais, quermesses e tudo isso, né? Tudo isso é reduzido, o relacionamento com o Senhor é reduzido a isso. A persistência na apostasia. Alguém que já teve fé, mas que vai abandoná-la. Todavia, traria o juízo inexorável de Yahvé, como nos mostra Amós 4, Amós 6 também. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por ouvir o relatório, pela sua oração, divulgação e contribuição. Espero que pessoas se mobilizem nesse sentido. Muito obrigado por ouvir o texto bíblico, porque nós cremos que pela Bíblia uma obra tremenda acontece. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, e que nós, se o Senhor permitir, possamos dar sequência a essa leitura. Senhor, eu quero te agradecer porque esses dias foram dias de relatar para os irmãos que esses 2 meses foram de crescimento numérico, mas isso não pode ser para nós um engano. Como se fôssemos, então, os tais, os que estão alcançando alguma coisa. Não. A única coisa que nós temos que alcançar é um relacionamento verdadeiro com o Senhor, sincero, sem cera. Um relacionamento íntegro, todo o nosso ser, com toda a inteireza. Faz isso com cada irmão e que pessoas que não eram convertidas até hoje, entreguem sua vida a Jesus, confiem nele e o mais ele fará, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. O aceitem como Salvador do seu pecado, Senhor das suas vidas. Abençoa, Senhor, que os irmãos também divulguem o trabalho das suas igrejas locais e divulguem outros trabalhos missionários como esse. Senhor, que os irmãos ofertem em vários projetos interessantes, abençoadores da sua igreja, da sua denominação e em agências ou trabalhos como esse. Muito obrigado por tudo isso. Se o Senhor permitir, eu vou continuar lendo. Mas também, a hora que o Senhor falar para parar, acabou, chegou, eu quero me apresentar a ti. Tendo lido até onde o Senhor permitiu e com muita alegria. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita com o Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.